Mando filho pra lhe garantir a paz, contemplando a flor que Deus inventou, um emblema a representar o amor. Conheci Jesus, estou vivendo bem melhor. É um prazer cantar pro príncipe da paz. Conheci a paz, estou vivendo bem melhor. É um prazer poder cantar pra ti, Jesus. Olhei pro céu e vi que sempre foi azul. Como é bom dizer, Jesus, I love you. Olhei pro céu e vi que sempre foi azul. Como é bom dizer, Jesus, I love you. Como é bom dizer, Jesus, I love you.